Lima Papa Mike, tem chamado de pouso lá em Lorenzo? Vocês jogaram no solo aos 48, chame o solo, 219. 219, boa. É. Oh, isso é 6355, flash pushback é disparado, skate aqui, ó, cara. Isso já leva pra trás. Só traga 6355. Alô, gol no 620, boa tarde. Gol no 620, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, gol no 620. Cimento descendo conforme carta e o no 02, o ajuste azul 279, reportado 366. Turma 884. 8, cópia. 4-1-1-8, pronto pra cópia. Azul 4-1-1-8, autorizado Salvador para Confins, nível 360, via rota UP Zulu 2-1. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, Tozop, para interceptar UP Zulu 2-1. Controle Salvador opera 119.8, transponder 5147. Muito bem, o 4118 autorizado Confins, nível 360, decolando da 10, no perfil da Arbora, primeira curva é à direita. Então Elefa a Bosua Tozop para interceptar o 2. Controle 119.8, transponder 5147. Azul 4118, cotejamento correto, portão 03, chame pronto para pushback acionamento. Chamo sim, muito obrigado pelas informações, até já. Salvador, 127 na Delta, na Alfa. 127, prossiga o táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 3 Juliette. Tá. Escuta da torre. Papel de terra, confirma. Papel Oscar Golf Kilo. Turma tem a nível de voo 105. Está livre, atenção, até o nível 105, mantém a linha do litoral, Oscar Gossiro. Segue a linha do litoral, informará no Palau da Barra, vai acender para 105. Hotel Juliette Serra, desça 503. O azul 2711 passou 366, está com a visual com a pista. 3711, complete, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde. 1895, boa, obrigado. 05947. Seu nível de voo autorizado até Natal será o 170. Como tráfego, a sua retaguarda, posição de 6 horas 12 milhas, mesmo rumo, um Alfa 29 da FAB já mantém 190, ok? Serra, informa o tráfego, posição de 12 horas 8 milhas, rumo leste, passando no 1500 pés em subida, um Charlie 208. Rafael Leste, Serra, aqui, está cruzando a vista, faz 7 para cá. 7. 127, ponto 0 da 1-0. Bomba 27, 7, mantém o ponto 0, tráfego na final da 1-0. azul 271 não passa no 372, baixa travada. Azul 271, autorizado o pouso na 10, o vento é 1000 graus, 14 nós. Livre pouso na 10, azul 27, o nono. Roger, Russian S6355, taxi via May April and taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1012 now. Have a nice trip, sir. Roger, May April, via India, hold point runway 10, 118.95. Gol no 659, autorizado, pushback acionado, e pronto para o back. Autorizado, é para o contato, chegou o 659. Serve, deve ser. Bora, nos copos para hoje, essa porra foi onde vai ser. 231, está na escuta para a cópia? Está na escuta, copia. Passarei do 2231, autorizado, Salvador Barreira, o nível 160, plano Yankee. Decola da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição WhatsApp, intercepta o Whisky 42 e prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador opera 119.8, transponder 5157. Ok, então, autorizado. 160 no Yankee, decolando da pista 10, com curva à esquerda 2, na Momo WhatsApp. Signal IS 42, seguindo a rota do plano. 198 é o controle. O transponder 5157 passa ali no 2231, informará para a posição. Correto, passa aí 2231. Passa o 7, o hotel de Vachar. Salvador, Ocean 6355, Ocean 0. Salvador Tower, Zephyr, Ocean 355, Azul 271 no solo, AU 57, chame o solo 219. Solo 219, azul 27, Fonuno, boa tarde. Azul da Serra avistado livre o pouso, na 17, venta 1 no 0 graus, 159. Fala, Azul da Serra, confere na chave, por favor. 3 remota 4, Romeu. 1-0 graus, 159. Outro Romeu, azul 2719. Salvador, bom, 659 para o saque, está com 179 a bordo, alternando barulho, 3 horas e meia do nosso. Gol no 659, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 012, tem um bom voo. Autorizado, 3, parte 1 no Índia, 295, autorizado, 32, bom, 659, bom dia. Salvador Azul 4118, posição 3 para pushback acionamento. Ciente, o Azul 4118, aguarde um minuto para o push. Ciente, na situação. Papa Tango, Eco Papa November, boa tarde, prossigo. Excelente, aguarde cópia, o eco para novembro. Prossiga, Golf Kilo. Autorizado, só mantém 1.05. Quando nivelado, informa o seu estimado de voo. Tá, considero o solo 5.9. Tá livre o táxi pro 4.4. Senhor Salvador, boa tarde, rumo a descente. Sim. Rumo a descente. 27, contato radar, submantenha nível 090, saída Conde. Vídeo da Conde, está rumo a descente. Está presente, esquerda na proa de Conde. Está presente. Uno 9 e Uno 5, copiado, reporte nivelado. Controle de Salvador, boa tarde, Rafa Romeu, mais um ponto de vista, o perfil da Bom, vai descendo 1.60. Mike Foxtrot X-Ray, acione identificação, desse mantenha nível 050, vigilância, chegada bom. China 6355, clear to take off runway 10 wind 100 degrees, 14 knots. Clear to take off runway 10 ocean 6355. Cable no 659, autorizado a alinhar e manter, vamos já. Mantemos a arma 159. Sr. Salvador, rumo a D7. Possível. Se possível, coordenar com o centro, está presente direto Natal. Rumo a D7, a mesma solicitação foi feita por outros tráfegos e é complicado para o centro autorizar porque os senhores acabam ingressando e saindo de várias terminais ao longo do trajeto. Mantenha a Golfo 677, ok? Charlie Alfa Tango, prossiga. Cliente, mantém-se condições visuais pela linha do litoral. Reporta ingressando no corredor Interlago, Charlie Alfa Tango. Five Airborne at 02, contact the departure 119 at decimal 8. 119-6358, Oceanair 6355, head over there. Cliente, acionamento, táxi, decolagem, torre agora. 118, decimal 95, ajuste 1012. Tem um bom voo, bravo, Vitor Tango. Ataque com take-off, planamento em flight level 360. Vai até o departure. Vai até o departure, climb até flight level 360, Ocean 6355. 6355, clear direct to Leda intersection. O local era o levantamento Salvador-Salvador, entre as radiais 045 e 330, bastando até 20 milhas, já coordenado com o controle. Decola da pista 17, após decolagem curva à esquerda. Ingressa corredor forte restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle até o 075. Controle Salvador opera 119.8 e o transponder é o 0117, eco para novembro. Uno 659, decolagem autorizada no 0, vento 100 graus, 14 nós. E decolagem, pista no 0, voo 659. Jeff Papa November, para acionamento táxi de decolagem, chame a torre. 118.95, ajuste no 012, tenha um bom voo. Alô. Salvador, azul 4198. Na escuta. É, seria uma previsão para o nosso puxe? Autorizado, iniciar chame táxi, 4118. Autorizado, pushback, azul 4118. O gol no 097, copy. Pronto. O gol no 097, autorizado com fins, nível 360, via rota antes do 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, Nitibu, para interceptar Pesolu 21. Controle Salvador 119 decimal 8, transponder 5152. Está autorizado 360 com fins, Pesolu 21, decola da pistão no zero, com curva à direita, saída Arbor, posição Elefa, após Elefa, boa Nitibu, para interceptar Pesolu 21. 198 é controle, 5152 é o código, gol no 097. Gol no 097, cotejamento correto, no portão 05, chame pronto. Chamará. Tá no 1600 agora, Dael. Boa tarde, contato radar, se manter nível 360 via saída Dael, gol no 659. Ao 360 na Dael, alguma possibilidade de válvula da presente na prateleira? Negativo, tem um tráfego no mesmo perfil de saída. Somente com o 9. Acionamento. O 05947. Rotário. São Conde, serviço radar encerrado, chame controle Caju, 120 decimal 3, bom voo. São 09. Posição 3835, autorizado Renato, estou 0. 3835, desse mantém 2510, autorizado procedimento Renato e reporte na final. Azul 2789. Acione identificação. Quando pronto, livre descida 4 mil pés na chegada bom, se ajuste no 012. Sofera 5919. Serviço radar encerrado, 5 milhas para a posição Conde. Mantenha o 190, chame controle Caju, 120 decimal 3, bom voo. Controle, para clarificar aí para o passageiro mais. Você é solicitado para 4 mil? Agora sim, 4 mil pés. Informa o procedimento que você deseja realizar, o NTB ou o RNAV. O procedimento da bolsa e do NTB. Ok, ciente. Mantenha o perfil da chegada Bonf até a posição Duna. Reporte inbound QD Mike 101 para Simbra, o Mike Fox Trot X-Ray. Quem chamaria inbound para Simbra, o 101 do Mike Fox X-Ray? Mike Fox X-Ray, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 012, sem restrições. Sem restrições, 2012, assim para. Taxi, bom, 88 a bordo, 3010 de autonomia, ao Fernando Galeão. Azul 41118, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre. 1118, decimal 95, o ajuste 1012, tenha um bom voo. Ajustado 1012, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da 10, para o pronto, torre 1289. Muito obrigado, uma boa tarde e até logo. Nossa. É bom estar ajustando o campo, Charlie Alphatã. Ajustado, preparar Charlie Alphatã. A decolagem da 17, o vento é 100 graus, 15 nós. Final visual com a pistola 0, tá? 3835. É 3835, chame torre, 118, decimal 95, boa tarde. Essa, boa tarde. Douro, muito boa tarde, 3835, estabilizado, final, pistola 0. Boa tarde, tá? 3835. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 012. Olha a autorização de pouso, 1012, 3235. No 3155, cópia. Pronto, 3155. Autorizado Guarulhos, o nível 320, via rota Upzulu 10, Piraí, DCT 1 Bad, Upzulu 44, Pagog. Decola a pista 1-0 para decolagem de primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5120. Está autorizado 320 Guarulhos, apresurou 10 Piraí, Umbade, apresurou 44 Pagode. Decola da Pagode, decola da 10 curva direita, saída da El Leda Motiva. Controle 198, transponder 5120, tá? 3155. Então 3155, cotejamento correto, chame pronto, portão 09. Chamara. 2-1-8-0-5-0 na base. Vamos para o táxi, boa no 097. 1-8-5, a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Channel 6355, Colonel Recife Center, frequencies 125.1, if unable, 123.8. Colonel Recife Center, 125.1, backup 123.8, 6355, have a day, sir, thanks. Estimador 2609, informação novembro, nível 200, pronóstico 0. É 9-1-8, aciona a identificação desse mantém nível 050, vigilância e chegada maré. 050 maré, 2-9-1-8. Mantendo, muito boa tarde, Patatango, Eco, Patarazona do Coluna, todo litoral, volta. E qual é a velocidade indicada? Vai manter 1-5-0. Alfa Tango, senhor. Vale, Alfa Tango. Gente, a intenção de pouso é no pátio 4 ou 5? Não, o pátio da bata. Se autorizado, vai para a cabeceira 17, faz o parado na cabeceira, senhor. Bem, inicialmente mantenha um sobrevoo aqui na curta final da 17, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, vai na cabeceira 17, o Charlie Alfa Tango. O Papa Romeu Bravo Vitor Tango, ingresse na pista 17, reporte alinhado e pronto para decolagem na cabeceira 35. Mantenha nível de voo 065, é para novembro. Posso voar na proa da Manoela? Qual seria a proa? Aproximadamente 30, inicialmente. Autorizado. Fluente. Foxtrot X-Free, reporte passando Duna, avistando o campo. Afirmativo, chamarei Duna, já visto o campo. Para novembro, confirma o tempo total de voo? Aproximadamente 2 horas e 30. 2 horas e 30, ciente, graças. Patrão 98, alinhar e manter no zero. Ali mantendo zero, passou 98. Vale, Alfa Tango, aproxime direto para taxiway Romeu. Informe no solo controlado, vento 100 graus, 13 nós. Direto da Alpeza, chamada no solo, que está ali, Alfa Tango. 4835 no solo, 13 direito, 219, o solo. 219, tem um bom dia, 3835. Boa. Como transição Neni. 3835. Paulo, TAN 3835, boa. TAN 3835, boa tarde, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o portão 08, TAN 3835. Frequência livre na bata. Para o Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Mike, Fox XA, destaco que é de Mike 101 para Simbra. Ei, Papa Romeu Mike, Fox XA, ajuste 1012, aguarde autorização de pouso, pista 10. Tem aqui com 1012 na sua escuta. Bom, Serra Vita 367, Azul 2789, ajuste de altímetro 1012. Tem o ponto de espera, tráfego Learjet, 5 milhas, da 1-0. Mantenha o ponto de espera, 1-0-4-0. Sétima de pouso. Tango mantém a posição, tráfego Learjet, já passou externo, final 1-0. O 4-1-8, decolada zona 5, controle 19-8. Controle agora 19-8, 4-1-8, uma boa tarde, até logo. É. O Mike Fox X-Ray, pouso autorizado 1-0, vento 100 graus, 1-0-0 graus, 1-4 nós, livre pouso 1-0. Chance tem livre pouso na 1-0, Papa Romeu Mike Fox X-Ray. O Mike Fox X-Ray, o senhor sabe o hangar que vai prosseguir? Afirmativo, vamos para a Baitec. Positivo. Esse missão é 4-1-8, então. Após ITAP, mantém a chegada ITAP após voo Serra Vita 366. Após ITAP, Serra Vita 366, de menos 8. Autorizado inicial, puxa, mandando bota, ligado. Azul 2789, após Serra Vita 366, desça para 2500 pés, na proa do 66. Está 2012, reporte final de nada. Reporte 3700, Azul 4118, cheque de altitude, recebo 200 pés. Passando agora 4400 pés, 4118. Copiado agora, recebo 4600, 4118. Afirmo, faço agora 5.200. Tango, torre. Controle informou que o senhor está restrito ao nível 030, 3.010. 340, via rota Pesulu 20. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Nenim. Frequência do controle 119.8, transponder 5166. Azul 6908, reduza para 2209, número 2 na aproximação. 2209, número 9. Contactei no solo 18, fechando o solo 29. 219, 1097, alinha e mantém 1-0. Alinha mantém 1-0. Cotejamento correto, 5166, chame pronto para o táxi. Fechando é 6314. Romeu Mike Fox X-Ray, prossiga ao táxi via Alfa, reporte antes da TAP de Juliette. Para Salvador, passo parede 2231, pronto para puxa acionamento, informando que não tem condições de ter o gradiente aquecido da saída. Ciente, mantém a posição, número 2 no setor, e será coordenado com o controle, parceiro 2231. 2231, aguardando. 0020, autorizado em nada. 0020, autorizado em nada. Autorizado, boa tarde. Capitão Ramon, bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, boa tarde, contato radar. Restrito 3 mil pés na saída Momo, até 15 milhas afastado de Salvador. 3 mil até 15 milhas, bravo, perdão. Ajuste o altímetro, mais do Leirão 98. 1012, ajuste. 1012, na 98. Pereiro 2231, não é o sol? Escuta, prossiga. Coordenado com o controle, mantém a restrição inferior da MOM, mantendo 3 mil pés. Tempo vai manter, o passarelo 2231. 3676, após ITAP, o ECR do 366 para a rinagem da pista 10, desce agora para 4 mil pés, ajuste 1012. Informação para o 3676? Sim, 3676. Vai descer para 4000, Serra Vitor 366. Confirma ajuste? 1012. 1012, certo. Controle 2789 estabilizado. Azul 2789, chame torre 198, decimal 195. 295. Boa tarde, Azul 2789, estabilizado. Vai afastado em 2 milhas do 372. Gente, Azul 2789, na final R9, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é de proa, 1-0-0 graus, 1-5-9. E o ajuste 1-0-1-2. Livre pouso na 1-0-2789 da Azul. Bom, 097, contato radar, Seda Argo, subo 360. Ao 360, 097. 3-4, com POB de 99, 3 horas e 20, até amanhecer. Rumba 27, 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. Azul 4118, chame centro Recife na frequência 1288, altera 126, decimal 0. Controle Alta 3676 totalmente visual no setor, poderia voar, descer para 2500. Privado 3676 da SAM, está presente para o serviço 366 para 2510, o estado 1012, reporte final ordinado. Afirmativo autorizado 2512, reportando a final da ordinada, está 3676. A mensagem foi para o 4198, vou chamar em 288-360. Afirma, você é um bom voo. Muito obrigado, boa tarde, até logo. Mike Fox, X-Ray na escuta. Após a passagem do Airbus da Avianca autorizado ingresso, contorno Pátio 1 e reporta no Taxi Lima, Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray. Sinal, azul 998. Azul 6918, complete final R9, chame torre 1118, decimal 95. 395, já. O Bravo Vitor Tango, dá presente com o seletor ideal para Palmas. Solo para pressão 55, pronto para o estacionamento, posição 09. Gente, é o número 2 no setor, mantém a posição, dando 31 no 55. Okay. O 1-2. 1-2, guardando, Passarelo 2231, no solo. Conta pra chegar. Após a passagem do Learjet, retaguarda autorizado iniciar na remota 12, chame táxi. Após a passagem do Learjet, iniciar na remota 12, chamar para o táxi, passarelo 2231. Do controle, por favor, estou conseguindo contato? 119-80. Tá certo, vai tentar novamente. Volto a chamar em breve a 2715. Pode esperar pronto, chamei a 6-1-4 e volte enviado. Questionei a 6-1-4, mantenha o ponto de espera. Não lembra da azul no externo. 119-8, transponde a 5401. Ok, está autorizado então 370, Recife, aerovia Ampla do Luna 7, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda na saída pista, transmissão Aracaju, 198 controles, 401 transponde, eu vou 1-0. Procedimento correto, portão 02, chame pronto, o gol no 620. Vai reportar o 620. Afirma, autorizado Mike na Quebec. Retorne à frequência da torre, 118.95 para o cruzamento da 17. Papa Romeo Mike, Fox X-Ray. Ok, três minutos. 2789, boa tarde, táxi Alfa e Kilo, faixa 3, remota 4, Lima. Correto, pátio 3, 4 Lima. Zona 3-0, Zona 097. Senhor, mantenha a saída Arbor 1097. É, mantenha a saída, é possível voada presente, outro top. Aguarde. Obrigado. Autorizado a linha e manter 1-0. Informa o tráfego Airbus da TAM a 9 milhas da 1-0. Centro Recife, na frequência 1-2-8-8, Alcer 1-2-6-0. Solicite direto ao centro a Pro Ideal, bom voo. 1-2-8-8-2-6-0-1-0-9-7. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, o azul 2715 novamente. Recebeu 2715. O senhor poderia apenas informar o centro Recife que nós transferimos para o senhor, nós perdemos o contato com ele? Sim, mas já está ciente. Ah, tá bom, obrigado. 9-6-9-8. Azul 6918, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Táxi Passaredo 2231, acionado POB 63, está com 5 horas e 16, alternando Brasília, próximo para táxi. 231, prezado táxi, via taxa principal Índia e Alfa, no ponte para dar 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2. Ok, então, via pátio Índia e Alfa, conta de espera da 10-18-95, passaredo 2231. 3155, após a aeronave da parceria de liberar a retaguarda, está autorizado pushback no 09, chame para o táxi. Chamada para o táxi, vai iniciar a volta para o aparelho, 315. MA314, decolada aos 29, controle 19-8. 19-8, 3676, pouso autorizado na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Teve pouso na 1-0, 3676. evitar uma detonação. Você consegue de manter a altura de decolagem até passar 5 mil? Guarulhos, 360 autorizado, via Pesulo 10, Tabaté. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle, 5417, o transponder. Dael, Leda, Motiva, saída. Dael, Leda, Motiva. Para você ver questionamento. Protótipo da 3155167 a bordo, Altena Galeão, 4 horas de autonomia. 55, segue o táxi via IG Alfa, no ponte Pradão 10, torre 1, 18.95, QNH 10, 12, até Chapéu 09 da Azul, virá parqueado 01. Assistente da Nata Azul, de Alfa e 295. Boa. Alô, Salvador, cor de Alfa, 3676, livro. 3676, segue via Alfa, chame antes do ataque 3 Juliette. Alfa vai chamando antes da Juliette, 3676. 3, logo. Casuarias 2231, decolada 33, controle Salvador 119, decimal 8. 198, parceria 2231. Controle Salvador, parceria 2231, decolada perfil da Momo. Nossa escuta. Passeio 2231, contato do radar, sai da Momo. Após aeronave da companhia, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, está 3,5, ó. Mantenha um O Azul 2795 estabilizado na final da aeronave, já visual com a pista. Azul 2795, chama agora a torre 11895. 11895, uma boa. Boa. Boa tarde ao Azul 2795. Azul 2795, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo. Gente, aguardará Azul 2795. Azul 3155, a linha decola sem parada. Afirmo. Autorizado a linha em decolar, pista no zero, vento no 00 graus, 139, tanto 3155. A linha decola no 0, tanto 31. 421. Subindo para 160, aguardando 180, direto do ataque, livre da restrição. Passaria 223. 360 está aprovada, pela número 7 até Moussou. Recolada 10, curva direita da El Lederu, minha saída. 5421 no transponder, 119.8, controle de salvação. Está 3145. Para ela, deixa eu ver qual era o puxando bem aqui, senhor. Vai, chama. Então, MDB? MDB Zulu, então, da pista dessa. Chegada é bom, o Citroën 9977. 9977. Vou direto em Vitor Tango. Chegou agora ao centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, controle é um passarido 2231. Passou 042 agora, haveria alguma possibilidade de entrar para esse tráfego lá direto na proa de Barreiras, nosso destino? Gente, agora de coordenação de torcente, inicialmente mantém a asa para ter. Mantendo, aguardando, passaria 2231. Azul 2715, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 149. Pouso autorizado no 10, ciente Azul 2714. 2715. 5-5, decolado aos 36, controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. Salvador, boa tarde, Stan 3155. Boa tarde, 3155, contato radar, saída da Elso, voo 320. A Elso, 320, 3155. Passado 2231, dá presente direto Barreiras, é autorizado agora nível 180, sobre mantenha. Ok, direto Barreiras, subir para 180. E manter o passarinho 2231 grato, meu amigo, pela colaboração. Chama 6314, chama agora o centro de Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Pode voar, onde voltar 3155? 3155, aguarde, inicialmente vou ledar. Somente ledar, obrigado. Geral 997. Sete, tá livre da restrição de bônus? Tá livre, desça, tá presente para 4 mil pés, mantendo ainda a bom fim. Vou tirar 4 mil, vou entrar na bomba. Azul 2715 no solo 38, direita, Oliveira chama solo 121, décimo 9. Direita, Oliveira, solo 1219, azul 2715. 620, com 3 horas, São Fernando, São Gonçalo, 179 no PLB. Taxi de Engie Alfa no Ponte Esperadão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 0, 12. Engie Alfa no Ponte Esperadão de 295, 0, 12, 9, 2, 0. São Salvador, boa tarde, Azul 27, no 5, Lisão Pista. Azul 27, no 5, segue Alfa Quilo para o Pátio 3, atende ao sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, atende ao sinalizador, 275. Fala Salvador, eu vou 1169. Siga. 1169, ponto para o autorizado, chame o cuidado. Foi uma boa tarde, número 0, posso esperar da 1-0. O número 2-0, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Ok, autorizado a alinhar e decolar 1-0, via 2-0. Quebec Kilo, prossiga. Quebec Kilo, ainda não recebo transponder, material no 1500 pés. Reporte Paripe, o ajuste 10, 12. Alfa Tango, Vitor Kilo Delta, Salvador, prossiga. Delta tem condições de subir para o 040? Essa foi de TAP, chegada a Mari, procedimento inicialmente o RNAV, tem condição? GNDB Zulu para a pista dessa. O ajuste da Tilton 092 e a Sony Code 0132, Vitor Tilton Delta. Aduna, será 9977. Federal 9977, autorizado Duna, desça para 2500 pés, ajustado 1012, tem um tráfego a 1500 no setor. 2500, 1012, Vandura 9977. P3155 da presente, direto, Ognazi. Ognazi, muito obrigado. Solo Salvador, voo 1169, 171 a bordo, 4 horas na autonomia, funciona no galeão. Quanto falou, táxi? Segue via Indy Alpha no Ponte Esperadão no 0, Torre 1895, QNH 1012. Tazen, autorizado, 11295, o voo 1169. Papa, Lima, Papa Mike, prossiga. Papa Mike, confirma a sua altitude, 500 pés. Mantenha a voz 056. Reporte final Elicia, o ajuste do altímetro 012, Lima Papa Mike. Quebec Killer, somos tráfego, 12 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737, levando 4.000 para 2.500 pés, rumo sul. Quebec Killer, tráfego adicional, tráfego no setor no helicóptero, sem indicação ainda da sua posição. 500 pés no helicóptero, direção ao Elicia, rumo oeste. Autorizado, reporte final NDB Zulu, Zé Alcocampo. Zé Alcocampo, já 9977 vai chamar no final. Desce agora para 2.000 pés, 9977, o ajuste 1.012. 2.012, obrigado. Oi, vou me avaliar. 1620, contato radar, sai da Pulca, suba 370. Pulca 370, 620. Com 37400 aí a 2 horas 4 milhas. Tá presente, rotatória, cidade que é daquilo, reporte visual com o campo. Onde está, cidade que está atrás, Salvador, boa tarde, azul 4206. Boa tarde, azul 4206, chegada Mari, até a posição Itapo, após viagem do 366 para o final de nave. Negativo, reduza para 2509 e desce agora para o nível 080, o azul 4206. Para 2509, desce para 0800, azul 4206. Pode ser 1600, 9970? 1700, 9977, rebote visual com campo. Avisou, 9977. 03155, chama o centro Recife na frequência 1251, altera 123, decimal 80. Golf, Mike X-Ray, boa tarde, chegada bom, desce para o nível 080. Final 9977. 9977, complete final NDB Zulu, chame torre 1895. 1895. Golf, Mike X, o procedimento é o R-Nave da pista 10, da presente Serra Vitor 367. Direto Kilo Delta, reporte para a descida. Está presente o Delta para a descida? Delta desce para 2.000 pés. Ajuste do altímetro 1012. Reporte estabilizado final NDB Zulu da 1-0. Positivo, 2.012 repassará. Estabilizado. Magnete 1-0 onde o Delta. Joker 2.5, preparação para o final VOR da pista 10. Buena proa 0-3-5, limitado pela radial 270 do VR de Salvador, desça para 3.000 pés, ajustado.